Saudade 3D. Aqui a qualidade é insuperável. Saudade 3D. Banda Tribal. Quando eu te amava, você só brincava com meu coração. Eu me entregava, achando que eu era sua paixão. Te mandava flores, cartões e presentes. Fui tão inocente, fui bobo demais. Agora acabou, vai ser bem diferente. Sai da minha frente, me deixa em paz. Eu quero sossego, me esquece e some. E vai pra bem longe do meu endereço. Não mande torpedo pro meu telefone. Apague o meu nome, acabou, não tem jeito. Enjoei até do gosto do teu beijo. Eu quero sossego, me esquece e some. E vai pra bem longe do meu endereço. Não mande torpedo pro meu telefone. Apague o meu nome, acabou, não tem jeito. Enjoei até do gosto do teu beijo. Acesse www.gilsonslanches.com.br. Banda Tribal. Quando eu te amava, você só brincava com meu coração. Eu me entregava, achando que eu era sua paixão. Te mandava flores, cartões e presentes. Fui tão inocente, fui bobo demais. Agora acabou, vai ser bem diferente. Sai da minha frente, me deixa em paz. Eu quero sossego, me esquece e some. E vai pra bem longe do meu endereço. Não mande torpedo pro meu telefone. Apague o meu nome, acabou, não tem jeito. Enjoei até do gosto do teu beijo. Eu quero sossego, me esquece e some. E vai pra bem longe do meu endereço. Não mande torpedo pro meu telefone. Apague o meu nome, acabou, não tem jeito. Pop Saudade, o maior e mais completo show de recordações do Pará. Banda Marquinha Preta. Pop Saudade. Quando você tentar me esquecer e a lembrança no seu coração bater, a saudade vai doer tanto. Vai lembrar das flores que eu sempre comprei, o nome, a frase que no peito tatuei, da nossa lua de mel em Santos. Vai lembrar dos meus beijos, vai lembrar do meu abraço, das vezes que contei piadas pra você sorrir, que foi um fracasso. Vai lembrar de todas as noites que nós nos amamos. Vai lembrar dos nossos sonhos e planos. Quando ouvir essa canção, você vai sentir saudades de mim, vai querer voltar. Você vai perceber que não tem nada a ver. Você sem mim e eu sem você. Gilson's Lanches, a moral das aparelhagens do Pará. Banda Marquinha Preta. Vai lembrar dos meus beijos, vai lembrar do meu abraço, das vezes que contei piadas pra você sorrir, que foi um fracasso. Vai lembrar de todas as noites que nós nos amamos. Vai lembrar dos nossos sonhos e planos. Quando ouvir essa canção, você vai sentir saudades de mim, vai querer voltar. Você vai ver nada a ver. Você sem mim e eu sem você. Pop Saudade 3D, um show inesquecível. Trio das Aparelhagens. Eu sinto uma vontade louca de te amar, mas tenho medo. Pois que depois você me abandonar, eu não mereço. Você, eu sou tudo que me faz de novo acreditar que você ainda é meu mundo. Ela não voltou por acaso. Amor da sua vida, nada foi sonho. Eu te amo, baby. Trio das Aparelhagens. Que agora é pra valer, que ainda estou confuso. Eu já me decepcionei uma vez, só eu sei o que passei. Por inteiro, eu posso deixar ela pra mim voltar. O que passou, passou. Mais completo show de recordações do Pará. Pop Saudade. Manda! Açaí Pimenta! Ai, tá dedo, hein? Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano B, sabe de nada. A minha agenda estava disfarçada, lugar de mulher a homem. Restaurante era cabaré, sabe de nada. Foi enganado. Você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano B, sabe de nada. A minha agenda estava disfarçada, lugar de mulher era homem. Restaurante era cabaré, sabe de nada. Foi enganado. Comprou essa ilusão, achou que eu ia me afundar. Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Vai vendo. Eu tô solta na balada que o couro tá comendo. Vai vendo. Enquanto você tá em casa, eu tô aqui no bar bebendo. Vai vendo. Postando foto com os gatos pra você ficar sabendo. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo.

das aparelhagens. Eu sinto do cheiro.